Uma pessoa eu gostaria que me ouvisse, me desse uma palavra, me abraçasse e olhasse nos olhos. Isso não tem sido possível e abriu-me uma chaga na alma. Mas como acredito em mim e me respeito, não ficarei sujeito à vontade alheia sem reação positiva. Vencerei a falsa necessidade de ser acolhido, amado, compreendido. Suplico-te as forças de resistência. Se daqui para frente amar sem precisar de ser amado, experimentarei uma nova alegria, a de ser forte para seguir o meu caminho. Assim pensando, peço a tua bênção e me sinto tranquilo. Obrigado, Senhor.